Ande com pessoas melhor do que você. Outras companhias podem lhe comprometer. Ande com pessoas melhor do que você. Outras companhias podem lhe comprometer. Não se trata de dinheiro, crença, poder e cor. Pois Jesus nasceu humilde e morreu pelo amor. Procure realizar, sem querer se aparecer. A vida tem grandes valores, devemos agradecer. O ar que respiramos, não pagamos prestação. Somos livres e felizes, sem precisar de cartão. Ande com pessoas melhor do que você. Outras companhias podem lhe comprometer. Ande com pessoas melhor do que você. Outras companhias podem lhe comprometer. Não se trata de dinheiro, crença, poder e cor. Pois Jesus nasceu humilde e morreu pelo amor. Procure realizar, sem querer se aparecer. A vida tem grandes valores, devemos agradecer. O ar que respiramos, não pagamos prestação. Somos livres e felizes, sem precisar de cartão.